Romano 5530 decolar, que estamos 0, vento 120 graus com 7 nós. É, 6314, rapazinho, você está correndo da aeronave à frente ali, mantenha no 0. Bravo, Twin India, final da 9-7, passando em Rimar. Twin India, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1, 3-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Pouso autorizado na 7, bravo, Twin India, baixou, travou. Tá 3155, decolado aos 28, tinha um controle, 120, decimal 8 com voo. Muito obrigado, 1208, boa tarde. Muito boa tarde, Delta 3155, decolando 6 com 3 1 no 55, contato radar na decolagem, suba via saída sub 1, no transição ótima para o nível 320. Subir via 320, que é 3. Já perdei. Ideal de descida azul 2711. Azul 2711, desça para 4000 pés, ajuste 10, 15. Após Bonf, desça via. 4000 após Bonf via. 2711 após Bonf via. Será liberado, bravo, Clendia. 314, decolado aos 29, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, aumento 314. Chanel 6314, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 340, saída Momo, transição nem. Para 0030, pode corte, Momo. Mantenha a saída do Chanel 6314. E Alfa Foxtrot, confirma equipamento e seu destino é Salvador. E Charlie Alfa Foxtrot, mantenha a linha do litoral sul até o farol de Tupã. Frequência livre estacionar. Chame centro Recife. Partir do presente, voo em direto Utigir. Chame centro Recife em 1-26-0, alternando 28-8. Utigir 260-288, uma boa tarde. Pronto no ponto de espera, o TAN 3367, boa tarde. Vai, TAN 3367, a linha decola da 1-0, vento no 50 graus com 5 nós. A linha decola da 1-0, TAN 3367. Espera próxima, para 3145. 3145, rapaz, início da corrida da aeronave à frente ali, mantém 1-0. Próximo tráfego à frente ali, mantém 1-0, 3145. Controle, o Serra Golf Oscar está em Paripe, ingressando em Interlagos. Serra Golf Oscar, mantém o corredor em Interlagos, a partir do sol com a Serra. Reportará visual com a César. Decolada aos 35, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Senhor, boa tarde, eu tenho 367 da Nação Uno, cruza, vai passar 1400. Então, 3367, contato radar na decolagem, suba via saída Sango Uno, transição Motiva para nível 360. Conforme acende o 360, 3367. Aliás, está confirmando, posição? 1145, autorizado a decolar, estamos 0, vento no 50 graus com 7 nós. Autorizado a decolar, então, 3145. Firme a sua posição. Vertical da Pituba. Gente, Charlie Alpha Fox. Fox. Romeu Charlie Alpha Fox, informo que não recebemos nem seu modo Alpha, nem o modo Charlie. E tá sendo 0193? 0193, vai identificar, tá? Controle, o Serra Golfiosca está visual com a 107. Serra Golfiosca, chame agora a torre 1-8, decimal 95. Chamar a torre 1-8, decimal 95. Centro 3-1-5-5, chame centro Recife 1-2-8, decimal 3-5, alterna 1-2-5, decimal 1. 1-2-8-5-5, alterna 1-2-5-11. 1-2-5-1. 1-2-5-1, ok. É mais. Após Duna autorizado o procedimento para azul. Azul 27-1-1, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-4, afirmando 1-0-1-5, autorizado, LSX2 aqui com 1-0, informe estabilizado. Ok, autorizado, LSX-Ray, informe estabilizado, azul. Controle está 3-1-4-5. Então 3-1-4-5, prossegue. Decolado, curva direita, 3-1-4-5. 3145, contato radar de decolagem, suba via saída Sango 1, no transição Doclo, para o nível de voo 300. Ok, via, ó, 300, 3145, quanto possível voar, Sânio? Aguarde. Oceano RB314, chamador centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 254, alterna 265, 6314. Mike Yankee, não há tráfego no setor, não há tráfego conhecido no setor, reparte para ingresso na CTR. Salvador, boa tarde, vou no 620, ponto de espera, dono 0, pronto. 620, linha decola, dono 0, vento 1, 30 graus, com 7 lá. Autorizado a alinhar e decolar, dono 620. Agora recebendo modo alfa, Charlie Alpha Fox. Chama a torre 1-2-3-1-9-5, Charlie Alpha Fox. Autorizado, prosseguir para aí, irmã. Eu, Charlie Alpha Fox, controle? Na torre, controle. Mantenha o setor e chame a torre 1-2-3-1-9-5. Mantenha o setor, tráfego em aproximação para a pista 1-7, tráfego adicional agora no ILS, uma milha do marcador externo. Mantenha o setor e chame a torre 1-8-9-5. Vai mandar o setor chamar a torre de Charlie Alpha Fox. Oi, azul. Controle, azul, visual com campo estabilizado. Azul 271, chama a torre 1-8, decimal 95. 95, boa. Nossa, eita porra. Torre azul 2711, estabilizado final. 2711, continua em aproximação, aguarde 1-0 livre. Aguardando, graças. 7-1, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no 5. Ok, autorizado, pouso. Só confirma o vento, desculpa, senhor. 30 graus com meia dúzia de nós. Ok, graças, autorizado. É, Golfo Oscar, novo 360, reporte a ingressão no final no 7. Novo 360, para a esquerda, se água, pior. No 620, decolado 1142, chame controle 120, decimal 8, com voo. 208, um grande abraço, até lá. Cruz de Salvador, gol no 620, boa tarde. Gol no 620, contato radar na decolagem, subavia saída Cuca, transição Caju, para o nível de voo 370. Cuca, Caju, 370, gol, gol no 620. Olha, a Fox está visual com a TR na final, autoriza o cruzamento na final, na retaguarda? Afirmo o Charlie Alpha Fox. Informa o tráfego adicional com o Cessna 150 sobre a Enrimar, reparte visual com o mesmo. Quando ela visual, vai cruzar na retaguarda do ATR, Charlie Alpha Fox. Oscar, finalizando 360, visual com a TR. Golfo Oscar, segue na final do 17, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização, Sierra Golfo Oscar. Agora o centro Recife 1, 2, 8, decimal 3, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 1. A gente dá informação papá. O 3367 vai chamar em 12835, só confirmando a secundária, 1253. 1-2-5, decimal 1. 1-2-5-1, ok, foi bloqueado, obrigado. Patrulha com 869, boa, senta pra França, senta pro de bom. 1-8-6-9, adiciona identificação, deixa via chegada PUF para nível de voo 050, ajuste 1-0 no 5. 0-0-0, sua autorita pro de bom, perdeu o contato com o centro. Prode Alagoinhas. Obrigado. Ó, Bravo Golfo, 2345. Bravo Golfo, Serra Golfo, Oscar ou Charlie Alpha Fox, está passando as 2 horas dele. Gente, o Charlie Alpha Fox, vento em Salvador, 130 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5, é parte controlada em Rimar. Controlada em Rimar, é Potará, Charlie Alpha Fox. 127 no 1, no solo aos 44, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 1219. 5 decimal 1. 2235-2545. Boa tarde, 13190, gente, informação Bafá, SQ1950. 13190, aciona identificação para sequenciamento, ocorre agora à esquerda na proa 050, limite radial 3260, do VR Salvador. 360 Salvador? 260. Gente, pode prosseguir na descida? Confira? Vai atingir 150, tá? 3190. Isso para nível de voo 050. 050, tá? 3190. Tá, Neymar, Charlie Alpha Fox. Alpha Fox, sou Neymar aos 46, frequência livre. Boa tarde, aqui na minha 290, informação Papá, cruzando 185 com 170. Xa 3362190, sem identificação, deixa saber a chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. E a chegada Bomed 1 no estado 060, chama 62190. Tem um bom dia, frequência livre estacionar. R62-10 para sequenciamento, curva à esquerda, proa 050, limite radial 260 do BR Salvador. Esquerda 050 na proa, 260 de Salvador, nosso limite 620. Autorizado, 1 no mil pés, entrou do farol de Tupã, a partir do alto campo. 1 no mil pés para o IAC, aprovado para o de Tupã, reportará o IAC. 1 no 620, chame o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, tenha uma boa tarde. Duna 90, confirma a velocidade de cada. 250, nós já abaixo do nível 100, está autorizado Duna, TAN 3190. TAN 3190, aguarde. TAN 6290, confirma a velocidade de cada. De cada 250, TAN 6290. Reduza para 2209, TAN 6290. Reduzindo 2209, TAN 6290. Bono 869, reduza para 250 mais. Lucina, Bono 869. 3190 para o consultor localizador, direita proa 060, desça para 2000 pés, ajuste 1095. Autorizado LS X-Ray da Pista 90, informe estabilizado. 060, 2000 pés, 10115, reportaram estabilizado, LS X-Ray da 3190. ANER 62-10, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 5. 3.000 pés, 1.0, 1.5. E ainda mantendo a proa 0.5.0. Mantém. Reduza para 2009. 2009-1869. Doroca Romeu, acione 0165. Controle, Oscar Maikiante, passando através do Aeroclube 1000 pés, na proa do farol de Itapuá. Oscar Maikiante, chame a Torre Salvador 18, decimal 95. 1895, Iaque. Torre Salvador é o Papa Romeu, Oscar Maikiante. 0 para o curso localizador, curva à direita, proa 065. Aguarde autorização para o procedimento LS da pistola 0. Curva direita 065, aguarda autorização 6210. Acima, descendo para 500. Gente, Oscar Maikiante já autorizaram o cruzamento final 1028. Reporte livrando e gerando base curta para 107. Gente, Iaque. Regras visuais e repasse passando através de Vera Cruz. Bomba 2-0, mantenha nível de voo 1-0-0. Linha 2-0, direita proa 075, para o curso do localizador, desça para 2000 pés, ajuste 10-195. Autorizado em LS X-Ray da pista 10, informe estabilizado. Xander 2-0, copiou o controle? Copiou, continuou junto, descendo 2 mil pés, 0,75. está autorizado a INSEC, registra 106210. Afirma. Estou no 30 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1015, os autorizados que estão no 7. Ciente, o IAC está na base agora. .869 para sequenciamento, curva à direita na proa 2, 1.5, limite ao curso do localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0.5. É, mantém proa, 3.000 pés, e aqui. Salvador, boa tarde, tá 3190, Índia Serra, baixar travado. 3190, continua a aproximação, agora de autorização para pouso. Na sua escuta, tá 3190. Zero pausa autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero, no 5. Teve pouso no zero, um no zero, no 5, tá 3190. Tá, pessoal, lógico, quem é que vai livrar, pode 4. Camai, quem é que solou 5-9, livre táxi, pode 4, frequência livre estacionar. Graças, Camai. Gente, November Oscar Romeu, autorizado pro do farol de Sapuã, 1.000 pés, isso para 1.000 pés, reparte visual. Vai, Romeu Alfa, prossiga. Da parte fora da barra, Mike Romeu Alfa. Bem, encerra no mesmo charlinho, Marcelo. Dada pelo localizador, 869. Gol 1869 para o curso do localizador, curve à esquerda proa 125. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.095, reduza para 1.809. 1.85, reduzindo para 180, 1.095, autorizado gol 1.869. Estabilizou, Chamé 6210. Chamé 6210, Chamé Torre 1.8, decimal 95. 6950, 2.10. Boa tarde, Chané 62110. Chané 62110, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus com 7 nós, altímetro no zero, no 5. Pouso pistão no zero, Chané November Oscar Romeo, aguarde transferência de comunicação. O Mike, Romeo Alfa, confirme procedência, destino. Mike, Romeo Alfa, na escuta do controle. Mike, Romeo Alfa, confirme a procedência e o destino. Estabilizou o voo no 869. Voo no 869, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 895. Romeo Alfa, mantém a linha do litoral, reporte passando o farol da barra. 69, continua a aproximação, número 2 para pouso. Gente. Oscar, Mike Tango, prossiga. Oscar, Mike Tango, mantenha a linha do litoral, reporte passando Interlagos. Zero, solo 05, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Eita, 90 Oscar Romeo, acione 01 no 70. 01 no 70. 01 no 70. Certo. 869, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 30 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1 no 0 no 5. Autorizado, pouso 1500 com no 869. Oscar, Romeu, da visual farol de... Poderia repetir a minha fase? Exato, visual com farol de Itapuã. Totalmente visual com farol de Itapuã. Poderia ser Romeu, chama a torre 1 no 8, decimal 9. Transferindo para 6895, novembro é rotando. Torre Salvador, é o helicóptero papapapá, novembro, Oscar. Papapá, novembro, Oscar Romeo, reparte farol de Itapuã. Passará farol de Itapuã. Comprando o Bill Pass para 510. Gente. Mantenha 500 pés, reparte visual com o farol de Itapuã, Michael Mel. Então, Alfa, acione 0140, identificação. 0140, 9, no solo 07, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Contato radar 30 milhas nordeste VR Salvador, mantenha aerovia, Whisky 3 Strips. Confirmando, está autorizado direto Coral, meu Deus. Autorizado para o de Coral, partida presente em 520. Passou no farol de Itapuã, 500 pés, posição na pista 35, nós vamos agora de volta. Lembra, Oscar Romeu, ciente, reporte na final para 35. Reporte na final da 35. Michael Alpha, chama a torre, 1-1-8, pessoal, 9-5. Torre, Papa Napa, Michael Alpha. Michael Alpha, reporte farol de Itapuã. Meia, 4-5, passando identificação, desça via chegada Monte para 4 mil pés, ajustando a 095. Via Monte, com 1015 para 4 mil, voo 645. Qual a intenção, Michael Melon? A intenção é 4-5, senhor. Med1 para o nível de voo 050. Para o Med1 050-03894. Seu Vale Pass? Para sequenciamento, curve à direita para o 055, limite radial 260 do VR Salvador. Está confirmando esquerda, 055? Confirmo, 055, limite radial 260 do VR Salvador. 055 à esquerda, limitado pela 200 Salvador. Táxi para parte 5, informo. Helicóptero vai pousar no parte 5, fique atento ao mesmo, já na curta final. Alfa, vento de Salvador, 1 no 30 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, informa o helicóptero Alfa 119 ingressando no Parque 5, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, Alfa. Desça para 3 mil pés, ajuste 10, 115. Será o número 1 na aproximação para Salvador. Está livre das restrições de velocidade. Estimativo 3 mil, livre restrição, está 3894. Advogadora? Né? 3894 autorizado, direto do ano. Ah, direto do ano. Aprovo, parte 5. Reporte controlado, parte 5. Positivo. Oscar Mike Tango, 1 minuto para a posição Interlagos. Oscar Mike Tango, consiga abrir o corredor Interlagos, a parte visual com a SEASA. Ok, reportar a visual com a SEASA, Oscar Mike Tango. Papa Romeu Sierra November Vitor, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Chegada Bomed 1 050. Ele? Vai ser o controlado. Controlado ao Zuno 6, frequência livre. O 206, descida 160, informação papá. Fechando RM1 43, a sua identificação, desça via chegada Golf para o nível de voo 060. Via chegada Golf para o nível 060, 6143. Boa noite, azul 6909, pronto no ponto, espera da 10. De 919, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, 6909. Para o curso do localizador, curva direita para o 060, desça para 2000, faz ajuste no 0, no 5. Localizado é LS, respeito para o 0, então estabilizado. 060, 2000 pés, 2015, reporte estabilizado, 3894. Oscar Mike 4, eu não estou visual ainda com a Seasa, que eu não estou muito familiarizado com a área, mas eu estou visual com o campo. Gente, Oscar Mike 5, chame a torre, 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, Oscar Mike 5. Autorizado a decolagem, restrito inicialmente 080, azul 6909. Deixa eu ver, tá? Hotel Mike 10. Torre, Oscar Mike 5, boa noite. Eu acho que aquela viatura ali, né? Então, ok, eu acho que a Mike Tango está no corredor Interlagos, 3 milhas da rotatória, visual com o campo. Consegue final da 1-7 aguardando autorização de pouso, eu acho que a Mike Tango. Ok, vai para a final da 1-7 aguardando autorização de pouso, eu acho que a Mike Tango. Faz o pouso qual parte? Parte 4. Gente, tem condições de importar para a cabeceira 1-7? Afirmo. Está presente então para a cabeceira no 7 e 1015, ajuste. 1015, para a cabeceira no 7, eu acho que é mais tarde. Correu, mais calma, meu amigo. Correu, alvo, prossiga. Está acionado, vai encontrar em relação. Gente, aguarde para decolar, vou mostrar que estou seguindo o setor nordeste para a final da 1-7. O vai para o meu alvo. Aguardando o alvo. Tem condições de decolar da presente com o Proa Noroeste, sem interferir com a final da 1-7 e reportar visual ao contrário? Positivo, decola da presente, o Michael Romeo. Então da presente, Proa Noroeste inicialmente, o Michael Romeo Alves, sem interferir com a final da 1-7. Sem interferir, meu. 6909, decolado 20, controle 208. Isso. 1-6909, Sony 5101. Responder 5101, 6909. Torre November Vitor, confirme a velocidade indicada. 250. Gente, reduza para 2209. 2209. Fora do solo, Michael Melo. Gente, eu posso fazer o contrato na final da 1-7, helicóptero. Autorizado, autorizado. Seguir na linha do setor noroeste. Contravisual. Acho que a Mike Tango girando base pela esquerda para 1-7, baixado e travado. Acho que a Mike Tango foi autorizado para o destino 7, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Informa o tráfego com um helicóptero de bolo, parte 5, está à esquerda da pista, à sua direita, direita da final da 1-7, não vai interferir, pode ser algum risco. Tá visual, acho que é mais tal. Tá visual, Michael Mel. Pede Michael Mel, passa a base pra Rimar e tá guarda o tráfego aqui. Reporte na condicional da 1-7 da Rimar. Tá pra final, ó. Acho que o Michael poderia confirmar o tipo de equipamento? Acho que o Michael tá 800 pés de descer. Tá certo, só o tipo de equipamento. Qual que tá autorizado na 1-7? 1-3-0 com 6-2. Certo, o tipo de equipamento? Terra 9NBR Vitor para sequenciamento, curva esquerda para o A020, limite ao curso do localizador. 020, curso do localizador. Novembro. Terra 9NBR Vitor, desça, mantenha 4.000 pés. Para 4.000, Novembro. Você tem um ajuste, gentileza? 10015. Está autorizado até para que você ir para a página, pode para ingresso, para treinamento no teste 3. Ele está até o ponto de espera da Papá para o cruzamento, camarada, para o cruzamento do Terra 9NBR. Mike Sam, colo aos 2-3, livre à direita no pátio, pro pátio 4, ao estacionar frequência livre. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, Oscar Mike. Para o cruzamento, hotel Mike Vitor. Hotel Mike Vitor, autorizado o cruzamento, Quebec Mike Lima, na Lima 1219 com solo. Para prosseguir. Quebec Mike Lima, na Lima 1219, para prosseguimento, o hotel Mike Vitor. Para o solo, Mike Romero. Gente, monitor 123, boa tarde. Olá. De 4, chama a torre 198, decimal 95. 395, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1166, gente da Papá. Papá Romeu Serra November Vitor para o curso do localizador, curva à direita para o 090, desça para 3.000 pés, ajuste no 092. 090, 3.000, 094, no Serra November Vitor. Controle Salvador, boa noite, gol 1166. Controle, irmão, ajuste para o Serra November Vitor, 1012 ou 0015? 0015. Asmático, a senhora falou 0092, está 13.012, 1015, 90 dias. Então, 90 dias, então já vai covar para interceptar o curso localizador? Já, covar, tem condições de interceptar por meio estrada? Afirmo. Gente. Controle Salvador, boa noite, gol 1166. Gol 1166, tem identificação, desça via chegada Bomé de Uno para nível de voo 050. Sim, bom, é de 1 para o 050, não me alinha. Boa, é 143. Oxalé, 143, desse mantenha 4.000 pés, ajustando a 095. 4.000 com 1.015, Oxalé, 143. Está dirigindo o tempo aqui. Bom, 645, chame a torre 1 no 8, decimal 95.